Portal do Arrocha. Ao vivo. Vamos arrochar, meu povo. Isso é Bruno Bruno ao vivo. Assim. Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês. Você não sabe o que é amor. Quando quis, ela se viu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta, é você. Rapariga não, rapariga não. Lave sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. É só um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, rapariga não. Lave sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, hein? KB Produções, meu parceiro KM Paredão, Pisco Som, ao vivo. Só porque virou só ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês. Você não sabe o que é amor. Quando quis, ela se viu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta, é você. Rapariga não, rapariga não. Lave sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, rapariga não. Lave sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Joga baixinho, quem sabe solta a voz sumir, vai. Diz, diz. Rapariga não, rapariga não. Lave sua boca, que? Rapariga não, rapariga não. Bora mexer, bora mexer. Arrocha e mexe, meu povo, simbora. Rapariga não, rapariga. Que coisa gostosa é essa? Lave sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. A outra! Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Coração.